já se faz ouvir no meio de nós, como o som de muitas águas. Ouço a voz do Senhor que faz tremer a terra, queima como fogo. É poderosa e cheia de majestade. Sim, Ele é o Rei. Faz tremer a terra, queima como fogo. É poderosa e cheia de majestade. Sim, Ele é o Rei. Seu nome é santo.